Panorama Agrícola para 28 de outubro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de sexta-feira de Lua Nova, dia 28 de outubro. Na mesa de som comigo está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: cavalo atado também pasta. Na dica de hoje, leia para o seu filho. Na entrevista, milho da EPAGRE vai beneficiar agricultor do programa Brasil Sem Miséria. Alimento e Companhia fala sobre a goiaba. E hoje, sexta-feira, você fica também com informações do Santa Catarina Rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, leia para o seu filho desde a primeira infância. Ler a Bíblia pode torná-lo sábio. Acostumá-lo a ler irá ajudá-lo a ser um bom leitor quando crescer. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. O Alimento e Companhia de hoje fala sobre a goiaba. Rica em vitamina A, vitamina C, proteína e fibras. Mas qual será melhor, a goiaba branca ou a vermelha? Naturalmente que depende do seu gosto. A goiaba branca, porém, leva uma pequena vantagem sobre a goiaba vermelha. Por quê? Porque é um pouco menos calórica e tem mais fibras e mais vitaminas. As diferenças são pequenas. A goiaba é boa para os olhos, para a saúde da sua retina, é ótima para o intestino e também fortalece o seu sistema imunológico. Nesse caso, a goiaba branca leva ligeira vantagem sobre a goiaba vermelha. Chá de folha de goiabeira também é bom para controlar diarreia. E ultimamente a goiaba tem aparecido forte na gastronomia, inclusive junto a hortaliças verdes e legumes amarelos, em saladas saborosas. Suco de goiaba sempre foi uma delícia, e dá para preparar o suco com casca e tudo. Ouça essa dica: 2 xícaras de chá de cascas e polpa de goiaba, 1 xícara de chá de água, açúcar e gelo. Bata tudo no liquidificador e sirva gelado. Agora, o melhor mesmo da goiaba é poder comê-la direto da goiabeira, junto ao pé, como nos tempos de criança. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O contato é com Ives Luiz Lopes, coordenador do Prodemilho, junto à FETAESC, esse programa que ajudou no desenvolvimento do milho variedade Fortuna e Catarina a partir de pesquisas da EPAGRE. E o Prodemilho agora vai ajudar agricultores familiares a venderem sementes de milho para agricultores mais pobres, indígenas, assentados da reforma agrária, quilombolas, dentro do Programa Federal Brasil Sem Miséria. É isso, Ives? Isso. Como se dará essa comercialização e esse benefício? Esse programa, a Cooperativa de Pequenos Produtores de Mafra, que faz parte do programa Prodemilho da FETAESC, junto com a EPAGRE, esteve na Câmara, na Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul, onde assinou com a presidente Dilma um contrato de fornecimento de 4 mil sacas de semente de milho variedade para serem distribuídas a pessoas com baixa renda, como agricultores familiares, oriundos da reforma agrária, de crédito fundiário, quilombolas, indígenas e outros que precisam dessa semente e não têm condições de compra da compra, de disponibilizar o recurso para a compra. Esse produto é bancado pelo governo federal e distribuído a essas pessoas com baixo poder aquisitivo. Isso se dará imediatamente, Ives? Mediante a... Estamos no trâmite dos documentos, né? E tão logo essa documentação esteja pronta, será iniciada a distribuição, né? A seleção das pessoas, a distribuição, a identificação das pessoas em quatro grandes regiões do estado de Santa Catarina, que é o Planalto Norte, né? O Planalto Serrano, o Oeste de Santa Catarina e o Sul do estado de Santa Catarina. Bem, 4 mil sacas de 10 quilos, isso são 40 mil quilos. É um número expressivo de sementes do milho variedade Catarina e Fortuna, correto? Exatamente. É uma quantidade bastante interessante, sabendo que essas pessoas poderão, no futuro, replantar essas sementes, multiplicar elas e sem ter que desembolsar novamente. Então, ele tem uma visão bastante futurista, bastante interessante para um programa que a EPAGRE demandou mais de 25 anos de pesquisa, uma pesquisa fantástica que tem nos colocado na mão um produto de excepcional qualidade. Ives, quais são as grandes vantagens na sua avaliação do Prodemilho e das sementes Catarina e Fortuna? A grande vantagem é você poder, primeiro é ter um produto a um preço mais barato, sabe? Sem você perder em produtividade. Segundo, você ter um material adaptado às condições climáticas do nosso estado, porque é um produto rústico e que consegue multiplicar essa semente por anos consecutivos. E terceiro, é o agricultor conseguir ter o acesso a um produto sem ter que estar comprando pacotes tecnológicos, fazendo grandes investimentos, podendo utilizar aquilo que ele tem em casa, por exemplo, baixa quantidade de adubos ou adubação residual, principalmente, sem a perda de produtividade. Nessa distribuição de sementes de milho aqui em Santa Catarina, mais ou menos quantas famílias serão beneficiadas, Ives? Nós queremos beneficiar pelo menos em torno de 2 mil a 4 mil famílias. Assim, nós não temos isso bem claro ainda, nós precisamos identificar e sentir a quantidade que essas pessoas vão plantar. Mas pelo menos um hectare por família, então nós estaríamos atendendo em torno de 2 mil famílias. Perfeitamente. Conversamos com Ives Luiz Lopes, coordenador do Prodemilho da FETAESC, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, cuja filiada Coarpa, que é a cooperativa organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mafra, vai vender ao governo federal sementes dos milhos variedade Catarina e Fortuna para distribuição junto a comunidades mais carentes. É isso, né, Ives? Isso. Tá, muito obrigado pelas suas informações, hein? Um grande abraço. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O grupo do Santa Catarina Rural, principais executivos, também diretores da Secretaria de Agricultura e o presidente da EPAGRE estiveram reunidos com o governador do estado na última semana para apresentar relatório da visita do SC Rural à região de Emília-Romanha, no norte da Itália. Esse grupo esteve lá para aprender sobre agroturismo e enogastronomia. A ideia é criar aqui em Santa Catarina, e isso foi apresentado ao governo do estado, os Caminhos dos Sabores, algo semelhante ao que é desenvolvido no norte italiano, vinculando e associando a produção de origem com o turismo rural, produtos agrícolas com denominação de origem que incentivariam o turismo rural nas diferentes regiões do estado de Santa Catarina. Um projeto Caminhos dos Sabores de Santa Catarina que está vinculado ao Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente